Muito boa noite, amigos da Antena Web. Está no ar mais uma edição de Flutuar. Esta é a edição número 30 e temos preparado para si meia hora de música de flauta, de todos os tipos, em todas as suas variantes. Espero que aproveite e que fiquem sempre na companhia da Antena Web. Thank you. assim chegamos ao final de mais uma edição de Flutuar. Na próxima semana, prometemos estar aqui para trazer mais meia hora de boa música de flauta, música à volta do mundo. Fiquem agora com as últimas três músicas que preparamos para si. Tenham todos uma ótima semana e eu volto no próximo sábado. Punta el cerro.